Você acha que Craig é o escolhido? Eu acho. Eu acho que essa vai ser a revelação. Craig, o urso cachorro, vai ser o escolhido da próxima temporada. Urso cachorro. Eu falo mesmo, se ele ficou ofendido, ele lança a maldição dele. Ah, ele vive amaldiçoando os Link, você sabe, né? Eu sei, isso é praga. Só acho engraçado que... Só acho engraçado que... Só acho engraçado que ninguém me jogou na água azul hoje. Ai, menino, olha, eu tô precisando de um banho de água azul, porque o Brasil não tá fácil, não. É, já diria sem cimácia, né? Põe uma anilina aí pra você proteger os buracos do encosto. Isso é que eu não entendi. Olha, a gente tá dando spoiler do negócio. Vamos direto pro programa. Vamos começar! Não rouba meu spoiler, viado! Meu Thunder. Erika's Small Talk. O seu podcast sobre comportamento, notícias, coisas avulsas, notícias bizarras e adjacências. Uma produção minha. Vem aí, SOS Malibu. Sol, mar, altas garras. O que você quer fazer esta noite? A mesma coisa que fazemos todas as noites, Pinky. Tentar conquistar o mundo. O Pinky e o cérebro. O Pinky e o cérebro. Rede Globo apresenta Barrados no Baile. E você tá sabendo que na noite não voltou? Menino, fiquei sabendo hoje, inclusive. Novidade aí. Vai vir o novo episódio, já vem hoje. Pois é, já rolou aí. A gente vai comentar também, né? Um dia. E o pior, fiquei leoso, muito ruim. Todo mundo no grupo super feliz, há uns 2 meses, assim, e toda vez o Leoso falando um negócio estranho, a gente não entendendo o que o Leoso tava falando. E caraca, eu e Sasha estamos avisando isso há 10 anos, a galera Sasha... empolgada à toa. Não, Sasha falou ontem que não sabia. Você não leu? Sasha falou que não sabia. Jovem, Sasha e eu estamos falando, gente, as pessoas não entenderam ainda, a gente já explicou, né? Viado, eu vou ter que fazer uma busca aqui no Telegram, que Sasha tá mentirosa. Sasha mentiu? Porque Sasha falou assim, não sabia. Vou botar aqui na netinha novo. Foi Darlan 300... que disse não sabia, Sasha sabia. Darlan ficou eu também... Eu e Darlan, a gente só tá assim, ó, só sei que eu quero reboot, foda-se, tira do cu. Mas qual foi a notícia que eu dei pras pessoas que você tava achando estranho, enfim, entendeu? Não, viado, preciso achar aqui o que ver se você falou mesmo esse negócio. É, gente, aguenta enquanto aí, a Erika edição, procura, editora. Vou contar, né, que tava... É, conta aí, que a gente tá 2 semanas... Tava dar lenda. 2 meses. Caralho, eu vou saber o que aconteceu com o Breno, com o Brenda, com o Steve, com o Kelly, com o Dona. E eu falei assim, então, gente, mas todas as notícias que saíram até agora... Falaram que essa delícia vai ser um pseudo-documentário, um mockumentário, com os atores interpretando eles mesmos, falando que querem trazer a série de volta numa batalha aí, para trazer Barrados no Baile de volta. E a Erika ficou assim, quê? E Darlan, quê? E eu e Darlan assim, caralho, o Silver tem que voltar e mostrar que ela venceu o câncer, que não sei o quê. E aí esse menino vem jogar na minha cara. Povo aqui, ó, vou te ler aqui, ó. Darlan falando, Silvia aparece como guest star, eu morro, lendária. Aí Sasser, meu sonho aparecer Silvia, mulher coragem. Aqui, ó, Sasser aqui, tá ó. Aí eu botei sim, sobreviver no câncer. Aí Darlan, fase 4 da Marvel vai estar completa. O quê? Aí vamos ver aqui, ó. Vou achar. Eu achei a mensagem que você deve estar achando. Que o Darlan falou assim, não sabia. E o Sasha respondeu assim, sabia não, jovem. Mas foi na entonação de Amanda, tipo, sabia não. Ah, entendeu? Tipo... Você tem que pegar a tonalidade da mensagem. Porra, mas como é que eu vou ter tonalidade na porra escrita? É, não, eu peguei porque eu sabia que Sassi já tava por dentro e vocês estavam delusionando ainda. E por que ele tava apoiando a gente dando delusionada? Sassi é muito ruim. É, Sassi é da corda, vocês Sassi... se enforcarem. Sassi, você não vai pro céu. E aí, ó, é, eu e Darlan, né, como gritando misericórdia, se ticou ou não. E aí foi isso, nosso dia foi é. 2 meses jogado no lixo de expectativa. Olha, Erika, mas assim, tem um consolo aí nisso tudo, que já disseram que esse documentário aí, com eles planejando o retorno da série, vai ser intercalado com cenas da suposta retorno da série. Então, né, de repente vocês conseguem o que vocês queriam, mas já disseram que vão ignorar tudo que teve na CW. É, então vão ignorar eles mesmo? É, porque, né... Na que CW... essa porra passou onde? É, não, porque na CW apareceu Kelly Donna, né? E acho que David... É, eu já achei estranho o David e Donna estarem juntos, porque eles separaram. E eu, sabe o que eu acho engraçado? Que as duas... Eu preciso arrumar um palavrão que seja... Pra não que não seja machista, entendeu? Tipo, filha da puta, não sei o quê. Não pra sororidade, tô cagando pra sororidade, filha porque sororidade é um... machista, não existe. Né? Hã? Então, tem que ser um que não seja machista, porque filha da puta é machista que eu tô xingando é. A mulher, que é a mãe, né? Puta também é machista, tudo é machista. Preciso de um palavrão, inventar um palavrão que não seja machista, né? Vagabunda também não pode. Tem então... que fazer igual a Verônica Massa, que passou a temporada inteira falando fuck, mas sem falar fuck, fica falando tipo frisky. Ah, tipo Battlestar Galáctica, frack. Isso. E é porque ela já usava frack antes, eu não entendi porque que ela não manteve. Agora ela fala disgusting, não sei o que. É uma coisa muito esquisita. Ah, não deve ter tido direito. Ficou com preguiça de renovar lá a Batista Galáctica e deixa pra lá essa porra. Pode ser. Então, aí tem essa senhora de bom, né? Essas senhoras de bom grado, né? Com a cara toda plissada, né? Que tá Jennifer Garth. Que é ela e a dona que são as produtoras dessa caraia. As uhum. duas que fizeram, né? No To You Know o reboot, o remake. A, quer dizer, a continuação. Logo, elas duas me fazem isso. As canalha, é. Canalha. Combinha, né? Elas participarem da CW, ganharem dinheiro e tal, beleza. Depois, ah, não, vamos ignorar. Não, porque se fosse, por exemplo, vamos dizer, o Steve e o David. Porque o David é irmão da Silvia, mas ele não aparece em momento nenhum. Porque ele tá separado da dona, você lembra? E ele só aparece por telefonema. Tipo assim, ah, ele ligou e falou que vai ficar com o bebê, bababá, uhum. coisas assim. Beleza, se fosse o Steve que estivesse fazendo com dinheiro de Sharknado... David fazendo com o dinheiro de Don Blink, que? Então, beleza. Mas não, logo elas que fizeram parte da parada. Por isso que Shane e Dorothy queria participar. Essas mercenárias do caralho. Não gosto dessas duas. Não, não, não é que eu não gosto da dona. A dona é aquela pessoa que tem aquela amiga Jennifer Garth, não posso falar o nome que eu queria, que se aproveita, né? Porque não, dona deve ter herdado... Mas a dona herdou a produtora do cara, né? Mas ela não sabe onde enfiar o dinheiro. Aí Jennifer Garner vai lá e fica... Toma aqui, faz isso, faz isso. É, e você aí... sabe que Jennifer Garner acabou de ser largada por Peter Facinelli, né? O Pai de Crepúsculo acabou faz 5 anos. E ela agora tá sem as croques dela tudo, né? A coleção que eles tinham. É, mas ela... esse cara devia ter largado hoje, porque a cara dela tá de 167 anos. Porque a Andrea lá, que tem 60 anos... Tá melhor que ela, com a cara toda plissada. Sim, e eu adoro que o nome da mulher é Jenny Garth e a gente tá chamando ela de Jennifer Garner. Não, eu chamei ela Jennifer Garth. Oh, e Tiffany Thyssen, que não aceita voltar, hein? Viado, Shane Dorothy só voltou porque Luke Perry morreu, viado. É verdade, hip Luke. Que ela falou que não ia fazer, ela não gosta, ninguém gosta de Jennifer Garth, só a idiota dessa dona que gosta dessa mulher, essa demônia. Ninguém gosta de Shane Dorothy, né, nem? Ah, gato, todo mundo adora Shane Doherty. Você pode ver na hora que tá fazendo lá a ceninha, é, quem fica de lado é Jennifer Garth. Não é Shane Doherty, não, gato. Não é Shane Mas Doherty, me não. Fala uma coisa, e o escolhido, hein? Ah, é. Então, gente, na Netflix, não percam, ou percam. Ou já perderam, ou não perderam. Ou vejam a reprise. Exato. Né? Que Steve, tu viu a barra que teve hoje? Qual, menina? Shane Doherty tava lá, né? Porque Shane Doherty tá botando no Instagram porque eu chico Shanezinha. E aí ela avisando, ah, a gente vai voltar o reboot, não sei o que. Ela falando, gente, eu só voltei mesmo porque o Luke morreu. Porque eu não tinha vontade nenhuma de voltar pra isso. Que horror. Ela deixando bem claro, assim, né? Em todas as letras. E aí embaixo vinha assim, Jennifer Garth falando, né? Ah, nós somos muito profissionais, sabemos como trabalhar. Quer dizer, resumindo, o problema é ela, né? Uhum. E aí logo embaixo vinha a frase de Steve, Sharknado. Aí ele falando assim, eu tenho toda a parte do barulho original num HD, porque eu vou mostrar pros meus filhos como eu era foda. Olha só que depressão. Nossa, hein? Eu prefiro mostrar Sharknado. E aí ele fode ao Hulu, que tem toda a série lá, né? O Hulu, não, o Hulu tem Survival. Não sei, em algum lugar deve ter barragem no baile toda passando. Ótimo. E aí ele fala que tem tudo pirata no HD dele, gente. Tudo em torte, RMVB. Porque ele vai mostrar pros filhos dele que mulher era foda. Uhum. Só que os filhos dele vão nascer quando, neném? Porque, olha só, eu acho bom que já tenha nascido, porque esse homem tá com o quê? 50 anos e cadê as crianças? Ele já tem essas crianças. Tem que ter, mas como é que ele ainda não mostrou barrados? As crianças já devem estar mais velhas do que eles no barrado no baile. Vamos ver, vou pesquisar aqui agora, fazer esse jornalismo verdade. Adoro. Editor como? Tô só olhando pra minha cara ali, ó. Arrasado. Ó, duas crianças, vamos ver aqui quais são as idades das crianças. Ian Ziri, nananá. Faber, vamos ver. Você vê que a minha pesquisa é por palavras-chave, né? Claro, porque... Cadê, gente, a idade das crianças? Eu, hein? Bota aí, família Ziring. Eu botei. Mas vamos ver. Ziring's que... Family. Born, não. Aí a idade dele. Spouse, não. Ah, cadê, gente, as crianças? Sabia que o nome da esposa dele é Erin? Será gente, que é Silver? Não, mas não é Erin o nome da Silver. Mas sim, Erin Silver. Garoto do personagem? Sim. Casou com o personagem, sua louca? Casou, você não sabia que era possível? Não, porque senão tava na série. Então ele é pai solteiro, porque é muito. Ó, ele tem a Mia Lauren Ziering, 8 anos, e a Pena May Ziering, 6 anos. Acho que ainda não dá pra ver barrados, não. É, vai ter que esperar mais pelo menos uns, sei lá, 3 anos, porque as crianças hoje em dia, aquilo ali barrado no baile, a gente achava putaria, já não é mais. É, pois é. Viado, eles trouxeram de volta aquela mulher que tacava fogo nos carros alegóricos da escola, viado. Uhum. Olha o absurdo. Que... Você lembra da namorada de Brandon, que foi a primeira pessoa que teve problema mental em barragem no baile? Adoro! Que era esquizofrênica e tacava fogo nas coisas? Gente, que maravilha. Que essa saudade. Mulher tá de volta. Agora me diz, Silver não pode? É, e outra coisa, Silver... Silver estava na primeira temporada, na temporada original de Barragem no Baile. Independente do reboot, tinha um bebê lá que tinha o nome Silver, caralho. Sim, e a gente tem que ver ela falando que a Adriana tá morta, né? Viado tudo, dá por esse MLL, Media Little Liars, cê que são de meia idade. Você sabe que a atriz que faz a Naomi, que fez o final dela de 90210, né, no celular, ela é capaz de fazer o revival dela com as amigas e chamar pra fazer. Eu fazia. Bota no IGTV. Viado, nem precisa. Só falar assim, Lifetime quer comprar? Lifetime é capaz de até pôr dinheiro. Põe uns 100 reais ali, ó. Elas fazem bonitinho. Um final de semana, entendeu? Tranquilo. Porra. Mas então, menina, o Escolhido é uma série. Escolhido, né? Qual é a próxima vacinação? Água Azul. Algum reporte de contaminados por lá? A gente tentou falar com o médico local por dias, mas ainda nada. É como se o vilarejo fosse fantasma. Estranho. Senhor, por favor. Está cometendo um erro muito grande. Que ninguém fica doente, doutora. Não existe negociação e uma vacinação obrigatória e emergencial do governo. Não é de interesse de uma médica um lugar onde ninguém morre? Aquela maluca disse que tinha um escolhido que mandou atacar a gente. Você mencionou o nome dele, Sumira. Você disse escolhido na frente de um grupo de estranhos. Bendito seja o escolhido! Bendito seja o escolhido! Bendito seja o escolhido! Bendito seja o escolhido! O escolhido é um putututu. É puta tutu. É. Então, gente, vamos fazer um podcast aqui maravilhoso que o pessoal que teve aí The Way cancelado vai ouvir. Gente, vamos trazer esse consolo pra vocês. Né, essa coisa maravilhosa. E o pessoal que gosta de 3% tá com o cu na mão, porque essa merda aqui foi renovada. Temos aí 3% e Samantha, que são duas séries brasileiras boas na Berlinda, e essa bostinha aí, né, reinando soberana com a temporada. Já gravaram as 5 juntas, né? Vamos combinar. Gente, eu tava achando isso, de terem gravado mais 5 juntas. Mas eu já tô achando que não, sabe por quê? Como é que vai entrar a Gisele e Tia do nada? É, na temporada que já foi gravada. Então, ela já foi gravada, mas não foi junto. Você acredita no escolhido? Deu um furo, né, de reportagem. Ih, tem que botar bip, porque ele vazou isso aí, não pode. É verdade, vazou na mídia. Você põe em cima do nome dele, você põe assim, Pikachu. E aparentemente eles voltaram em fevereiro pra gravar a segunda temporada. Quando foi gravada a primeira? Não sei. Ah, deve ter sido 3 dias na casa de alguém. Sim, foi escrito em 2 dias, gravado em mais 3, né? Que, eu sei que é do Dracon, né? O mesmo homem que escreveu o Supermax. Sim, Dracon tá aí imprimindo seu estilo junto com Carol Munhoz. E Carol Munhoz. Exato, um beijo pra eles. Gosto muito de ouvir no Rapadura Cast, mas essa série aí não deu, não. Eu gosto deles, mas tá difícil, né, gente? Tá difícil defender. Porque, Érica, essa série é inspirada na série mexicana Niño Santo. E aí, a Netflix foi atrás de Rafa e Carol pra adaptar essa maravilha. E aí eu fiquei muito curioso pra saber se a série mexicana é boa, se é igual a essa, se é pior. Porque às vezes eles melhoraram, né? Nunca se sabe. Cara, eu acho impossível. Você acha? Eu acho impossível ser melhor do que a mexicana. Porque a mexicana você já presume que é uma merda brega. E aí você já sabe que é tipo uma usurpadora, wannabe. Agora, essa aí, a atuação ser mexicana, porra, tá foda, né? Cara, é uma atuação que em novela mexicana é ruim. Essa série, assim, conseguiu o feito de fazer a primeira temporada de 3% parecer bem atuada, né? Ai, gente, nem bota 3% nisso, gente. Pelo amor de Deus. Tem que botar uma coisa bem merda. Sei lá. Não consigo nem ter ideia do que pode ser tão ruim. Melrose Place, reboot, é digno de Emmy. Entendeu? Oscar, perto dessa porra. Escolhida é uma série sobre 3 médicos, né, que vão para um povoado no Pantanal vacinar as pessoas contra Zika, porque o governo não. Tá... Vacinar as pessoas contra a vontade delas, né, contra a Zika. Sim. É contra a vontade delas. Porque tudo começa quando o médico-chefe vagabundo lá, machistinha, filho da puta, fala pra mulher lá, esqueci o nome deles, menino, porque... A gente tem aí Paloma Bernard, que é a doutora Lúcia, né? É, que é a grande atriz dessa série. Sim. A mais famosa ever. Porra, antes de Gisele Tchê entrar, né? Porra. E aí tem... Tem o doutor Enzo, que é o gaúcho do mal, e o Damião, que é o cara da periferia, que fica falando assim, tipo, do nada, tá trabalhando com o cara há anos, ele fala, você não conhece nada sobre mim, porra! Aí eu fico, gente... É, não, porque na favela, não sei o que, você não sabe nada de mim, aí mostra o flashback dele na favela. Ué? Exato. Você tá supondo coisas, tá, favela? Né? É isso. E aí tem esse pessoal muito legal, é Damião e o nome do outro é Gaúcho Evil, né? É, o Enzo é o Gaúcho Evil. Enzo, nossa, que nome. Ótimo nome, né? Nossa senhora. Olha, aí tem Paloma, que Paloma só tomou a chamada do chefe, porque o gaúcho Evil, além de ser Evil, ele é cagão, né? Aí eu acho que ele faz uma cagada, ele não faz o que ela manda, não sei o quê, e aí fode o rolê que eles estavam fazendo lá de outra parada. Ah, uma emergência que chega. E aí ele fica todo tremendo lá, e aí não consegue atender, e aí ela atende, não sei o quê, e o chefe fala, tá vendo? Você não tem poder de liderança, que é homem, não sei o quê, homem, bababá. Porque tem que ter bago pra fazer essa parada. Aí eu, puta que pariu, tô ouvindo isso mesmo? E não fala isso, mas é basicamente isso, né? Mas é a crítica social que a série tá propondo. Porra, crítica social, a mim que vi isso. Aí ela fica putinha, fica bolada. Aí ele fala que tem que vacinar a galera, mas tem uma aldeia que nunca é vacinada, nunca ninguém vai lá. Aí ela inventa esse rolê de que ela vai fazer a vacinação nessa aldeia de qualquer jeito. Sendo que o cara fala pra ela, nunca ninguém vai lá, porque ele não deixa ninguém entrar. Mas aí, como ela já tá bolada, quer mostrar serviço, ela inventa essa merda, esse rolê. Pra levar quem? Gaúcho, Mega Evil, que não sabe porra nenhuma, Enzo, que esse nome é horroroso, e Damião, né? Gente, é muito, caralho, olha, é muito clichê. O branco do sul é Enzo. Uhum. O negro da favela é Damião. Olha, meu Deus do céu, agora que eu reparei isso. Um pouco, né? Nossa, Não, e o do sul é rico, filhinho de papai. O preto é pobre da favela, pai traficante. Mas você tá supondo isso sobre ele. Você não conhece ele pra caralho. É, tô supondo no flashback também. É, e aí eles vão nessa aventura, que é mó Dora Aventureira, tem árvore no caminho, tem que pular. Aí a gente encontra um grande personagem. Não, aí eu queria te dizer um negócio, que eu acho até que você explicou um pouco da série, porque assim, na minha cabeça, o governo sabia, né, que Lúcia, Damião e Gaúcho Evil iam pra lá, né, eles tinham visto um mapa, pelo menos, da região, porque eles estão lá no carro, aí o carro pifa, aí chega esse personagem. Não, não pifa. Não pifa, tem uma árvore na porra do caminho. Aí não tem como o carro passar. Eles têm que pular a árvore e ir a pé, ou então pegar a carona com esse personagem maravilhoso que aparece. Pois é, menina. Só que aí eles, tipo, a gente sabe chegar lá, aí tem a árvore. Aí ele chega e fala assim: oxe, senhor, não dá pra ir lá de carro, não, só de barco. Ninguém vai lá, não, vou levar vocês, não. Aí eu fiquei assim, quê? Esse povo não viu no mapa que era água o caminho? Tipo, eles achavam que dava pra chegar de carro? Não, e aí se a desculpa for, nunca ninguém vai lá, mais de não sei quantos anos, por causa dessa árvore não ficou podre? Isso, não, ninguém pode tirar essa árvore do caminho, né? É uma coisa que realmente é permanente. Serra elétrica não tem, né? Exato. Agora, menina, eu sei que esse moço, Silvino... Quer dizer, motosserra, serra elétrica é um erro. Sim. Silvino, que é o barqueiro, né, mais amado desse Brasil, Francisco Gaspar, o nome desse ator, eu quero enaltecer, porque assim... Esse a escola homem... é o professor Francisco. Será que ele é o diretor da escola daqui, ensino Carlinho? Será? Menina, esse homem é tão bom. Cada fala que ele diz, ele faz uma cara de psicopata, assim, maravilhosa, que eu não sabia se era proposital, se era só ele se divertindo na gravação. Incrível. Gente, eu achei que ele tá trolando muito. Achei que ele tá só na zoeira. Sim. Bom, pra começar o diálogo dessa série, eu acho que eles falam assim, né? Ó, gente, tem essas palavras-chave aqui, vocês vão falando. Porque eles estão lá dentro do barco do Silvino. Silvino, leva a gente, vamos lá. Não sei o que ele... Ah, tá bom, mas, né? Tem que ir até tal hora, porque tal. Aí eles estão lá com a cara de desinteressado, só tá o Silvino falando assim... Cabeça aqui de jacaré, né? De crocodilo, não. No Brasil não tem crocodilo, só tem jacaré. Ah, não sei, vocês não sabiam, né? Aqui é de jacaré, ó, jacaré. Aí eu fico, gente, que porra é essa? E ele passa o resto dessa série inteiro com essa cabeça de jacaré, falando, é pra minha mulher. Olha. É pra minha mulher. E a gente tá lá com esse mistério. Depois esse mistério é resolvido, né? E só aí que não, gente... né? É, joga na cabeça de jacaré no mato. É. Porra, que resolução boa. É, e aí eles conseguem chegar nesse lugar maravilhoso. Sendo que o gaúcho Evil já falou assim, a árvore tá no caminho, é melhor a gente voltar. Ah, não vou voltar não. Aí depois a árvore tá indo pra lá de coisa, chega lá, já vem uma galera, tipo assim, já fica todo mundo parado. Que... Gente, a cidade é uma cidade muito bizarra. As pessoas passam, o pessoal da Sucam, que chegou lá pra vacinar, e eles ficam parados, eles param, eles estão jogando bola, param e ficam olhando assim. Tam. Sim, e aí a gente já tem de cara grande personagem que é Zumira também. Ah, e Silvino fala assim, ó, vou esperar aqui que vai ser rápido você ir lá, tá? 15 minutos vocês estão de volta aí, menina. Aí ela até parece, Silvino, Paloma, né, super decidido, até parece, a gente vai lá, só sai daqui quando tiver vacinar todo mundo. A gente mete agulha em todo mundo mesmo. Olha, isso aí, ó, tá vendo como é que é o karma? Aham. Uhum. Ela... Aí tá lá o povo da cidade, assim, manequim, né? Que nem a Erika falou. E já tem uma personagem que se destaca pra mim mesmo antes dela ter nome, que é Zumira. Que é uma mulher que tá de Maria Chiquinha, assim, cabelo partido. Uma cara de brucutu, assim, tipo, de filme do Tarantino, sabe? Aqueles filmes que ele reúne todos os brucutu. Não, aquele filme do Tarantino raiz, tipo... Os primeiros, que é só personagem bagaceira, com cara tudo acabada. Pois é. E aí esse povo começa a correr atrás dele, joga eles no rio, e eles, ah, não, meu celular, meu, não sei o quê, tipo, aí caem com o celular. Não, cai e aí, não, e antes disso vem Damião e fala pra pessoa assim, que o pessoal tá olhando pra todo mundo, assim. Sim, é maravilhoso. Aí ele vira, isso. É porque eu sou negro, sou racista de merda, e eu... Olha, mas em defesa de Damião, Zumira chama ele de escuro antes dele falar isso, ela fala o escuro, não sei o quê, aí ele fica boladíssimo. Gente, mas eu acho que ela fala escuro em direção a ele ou ela fala que a medicina é a parada do escuro? Porque eu fiquei... Não, eu fala assim, o escuro falou não sei o que, falando dele. Mas isso não é depois que eles voltam e ficam presos na casinha lá, esperando? Não, é bem no começo, é uma das primeiras falas de Zumira. Ah, não sei, essa rainha gótica, trevosa. Não, tanto que eu olhei assim, porque, tipo, essa série interior do Pantanal, não sei o quê, não tem um índio, porque um negro, tipo... Porque tem uma discussão no carro também, que o cara tá dirigindo e ele fala, porque eu sou negro! Você quer? Então, mas é tipo então, assim, não tem negro não no sei. Pantanal? É tipo, todo mundo supremacia branca? Eu não entendi isso do povo ser racista com o Damião, não, mas beleza, né? Damião se sentiu ofendido, quem é a gente pra dizer que não, né? Aquela coisa. É, aquela coisa, a gente não, eu não posso falar. Que, e aí... Exato, sem lugar de fala. Sem lugar de fala. E aí tem essa barra toda, eles apanham, como o Léo diz, a cidade toda vai atrás dele com um monte de ancinho, tá com tocha na mão, parece caçada do Frankenstein, joga eles na água com a vacina. Sim. A vacina fica boiando no rio. Se fosse no Barry Cruz, aquela parada que a gente tem que ir lá decidir lá, se vai esconder a vacina não sei onde pra levar pra aldeia indígena, tinha dado erro, a gente ia ter que voltar no jogo lá, no Bandeiras Nest do Barry Cruz. Sim. E aí... Parece Matheus, né? É, parece Matheus chegando lá, que é um é o cabra... número 2 do escolhido, já spoilando vocês. É, que é um cabra que fala assim, ai gente, que isso, vocês estão loucos, vocês são médicos. Que absurdo, são... olha a visão que vocês estão dando da gente aqui, vão achar que a gente é tudo selvagem. Vão achar que a gente é Minion. É, venham, a gente recebe vocês, vem cá, vem, senta aqui no meu colinho, Paloma. E aí já fica, tu já vê logo que ele tá afim de Paloma, né, Paloma também fica andando de toalha. Gente. Olha aí, vitimizando a... Que? Culpabilizando a vítima. Que vítima? Não foi vítima hora nenhuma. A mulher tá num lugar avulso, só com um monte de homem, ainda tem um homem de fora, ela vai sair de toalha amarrada no peito, assim, falando, oi, então, Damião, não sei o que, bababá. Ai, fulano, tá. E eu, fia, vai pôr roupa. Pelo amor de Deus. Tá dizendo que mulher sem roupa merece o quê? Não, não tô falando nada, eu só tô falando assim, né? Cadê o bom senso, né? Porque o pessoal já quase matou eles. Aí, né? Vamos se preservar pra tentar não morrer? Sim. Eu sei que tem um plot muito bom quando o Matheus tá aí, dizendo, ah, a gente não é assim e tal, que os doutores iam atrás do médico da cidade, que é Dr. Lorenzo, uma maravilhosa. Que a gente já tinha visto, né? Sem querer. Sim. Que todas as cenas do homem são mega embriagadas, assim. O povo, seu cachaceiro, maldito, todo mundo. Esculacha ele. E ele só, dando sim, está vivendo. Maravilhosa também a função desse homem narrativa na série, é incrível. Aí a gente descobre que tem um mistério, né? Que o médico tá envolvido, porque o Matias... É Matias? Qual é o nome do homem? Matias! Eu ganhei um cachorrinho! Foi na filhote? Ele é. Pode passar a mão, ele é super lindo. Doce. Calma, Matias! Calma! Eu sou doce agora! Obrigado, pai! Agora eu tenho um cachorro! Oi, amiguinho! Ai, olha a minha da minha vida! É o melhor dia da sua vida? Oi, Matias! Esse é o nosso Matias, ele é lindo, não é? Essa é a sua casa, meu amor! Vai dar seus primeiros passos! Matheus. Matheus, que eu lembro do menino do cachorro. É, Matias, meu amiguinho. Matias fala assim, não, vamos lá pra clínica, né, médica do lugar, que é um pardieiro do caralho, que não tem ninguém atendendo, tem nada. Vocês ficam lá que eu vou achar o doutor. Aí manda a galera dele, que ele, a gente vê que ele é o chefão do lugar, né. Olha, vai lá, acha o doutor, dá um banho nele, bota ele aí pra vir. Só que assim, esqueceram de escovar o dente do doutor e o doutor tá bebendo tanto que tá fulminado de cachaça, né. Escovaram com tequila, falar... né. É, porque quando ele vai falar com o povo, aí o senhor está bêbado, Paloma. Eu não vou deixar o senhor dar vacina bêbado. Tipo, como se vacina fosse uma coisa muito difícil. Mas não sei o que, bababá. Isso é a vacina que já rolou na água, beleza. Não, isso todo mundo dizendo, não vamos tomar vacina, vaza daqui, garota. Gente, ninguém... Gente, sabe o que eu acho engraçado? As pessoas não são obrigadas a aceitar sangue. Sim. E morrem na porra do hospital porque não aceitam doação de sangue. Pois é, a Lúcia acha que ela tem o direito de obrigar as pessoas a vacinar. Gente, ai, nossa. A minha vontade era assim, alguém dá uma facada nessa mulher, acaba logo essa série, por favor. Sério, eu só vi até o final pra ver se ela ia morrer, porque eu não aguentava mais aquela mulher, não aguentava mais. Mas vamos acelerar, porque essa série não merece tudo, não. E aí, ela fica assim, não vamos deixar. Aí o Matias, caralho, vou ficar chamando o nome do cachorro, é Matheus. Matheus fala assim, não, eles vão aceitar vacinar sim, tá? Amanhã vai ter vacinação, tá bom. Aí tá, né? De boa. Aí todo mundo lá vacinando, aí ela toda supervisionando assim, né? Paloma? Eu tô vendo, hein? Seu médico tá dando a injeção direitinho. Aí o outro menino lá assim, só porque eu sou negro? E o outro lá, eu sou muito rico, eu sou muito escroto, eu não sei o que eu tô fazendo aqui, eu tenho medo de tudo, ai, vambora. Não, viado, mas calma, antes do E aí povo... acaba a vacinação, não, tem a parte que acaba a vacinação, não sei o que, vamos embora, beijo. Ah, que eles descobrem que era fake news, que deu água pro povo. Que aí aparece uma véia avulsa. A Cleusa, ama essa mulher. Cleusa. E aí Cleusa te fala assim, vem aqui, Damião, vem aqui. Rapidinho. Esse povo é todo maldito, mataram meu filho. Vai ali, não sei aonde ali. Três pedras direita, três pedras esquerda. Pula, pitfall, pega o cipó, cai na água. Que ali vai estar o bagulho. Vai lá. Aí recebe essa instrução mega instrucional, porque assim, não faz sentido nenhum. Eles acharam exatamente onde estavam aquelas vacinas, que as vacinas estavam lá na casa do caralho, né? Não era tipo assim, tava escondida numa pedrinha ali no lugar. Eles não pegam. Vacinas fora, gente. Né? Mas não. Aí eles vão andando de barco, aí quando chegar na bifurcação pra ir pro posto policial ou pro caminho onde tá o carro deles, é lá que tá as vacinas, boiando de novo dentro de um saco. E aí Paloma fica puta e fala, vou voltar lá e vou vacinar o povo com essas vacinas que já estão podre. Né? Agora eles vão morrer porque a vacina tá podre, eu vou vacinar assim mesmo. E eu fico assim, gente, isso não faz nenhum sentido, vai chamar a polícia. E aí, eles vão atrás da polícia, né? Finalmente. Que não tá nem aí. A polícia fala, tipo, ninguém vai nesse lugar, não sei o quê. Se fode aí, sai, desiste disso. Mas aí a gente tem uma grande cena que Matias... Porque, assim, essa série, ela, tipo, gira em torno de um monte de coisa sem sentido. Aí, no final, ela vai e faz um pan pra você querer voltar, né? Aí, o pan do primeiro episódio é que Matias chega pra Paloma e fala assim... Garota, você tem que acreditar na gente, a gente não precisa de vacina, dá tudo certo, não sei o quê. Deixa eu te mostrar um negócio aqui pra você acreditar. Vem aqui que eu te... Isso. Aí Matias pega uma lâmina e passa no pescoço dele e cai morto. E cai duro. Aí fala assim, você tem que acreditar. Aí vai, fecha. Oi. O quê? Aí começa o segundo episódio, Paloma tá lá no lugar, Matias não tá, ela, o que que fizeram com o Matias, tipo, você não viu não, ele sumindo, moça? Não, e aí começa um corre-corre, temos que salvar Matias, tipo, como se Matias quisesse ser salvo. Né? E aí ela começa numa empreitada, aí Damião fica falando, vamos lá, vamos fazer acontecer, e o outro, ai gente, vambora, por favor, tô cansado. Ai, sempre, né gente? Nossa, muito chato. E aí fica mó corre-corre, ó, aí fala pra polícia! Tá ali, ó. Ele morreu ali. E aí levaram, esconderam o corpo. Tem algum lugar, não sei o quê. Aí vê um barco partindo. Aí quando vê esse barco partindo, vai Damião e o policial avulso genérico 2 atrás do barco. E aí ele acha... Ah, que é o irmão de Matias, né? O capanga. É, que tá levando Santiago. Matias, mas a gente não sabe. E a... Não, o policial não é irmão de Matias, tá louco? Policial? Não é o capanga? Não, é o policial, é o pessoal da federal que tá lá, que são dois caras merda, um chefe e um outro. É. Aí o chefe fica com eles e manda o sub-2 lá e com o Damião atrás do barco. Porque eles vão ficar investigando lá onde é que foi parar o homem. E aí ele vai acabar encontrando o quê? A mulher, a loira do banheiro no meio do mato. Em vez dele ficar no barco, ele... Não, vou sair rapidão do barco pra ali, porque aquela loira do beiro vai saber o que aconteceu. O quê? Aí, o quê? Que o policial faz? Vai embora. E larga ele lá. Né? E a loira do beiro some. Mas volta e dá aguinha pra ele, que ele tá todo perebento, que os mosquitos morderam ele. Sim. E Damião fica desaparecido. Resumindo, agora tá Matias e Damião desaparecido e a mulher gritando lá: eu vou pegar todo mundo! Eu vou vacinar a galera! Eu não saio daqui sem vacinar todo mundo! Não, mas aí, nesse meio tempo, ela vacina todo mundo com a ajuda do policial e aí todo mundo começa a morrer. Sim. Não, o melhor era que assim, tava todo mundo, eu não vou vacinar nem a pau. Ah, não, é depois que Matias volta. Depois que Matias volta. Quando ele volta, ele tem que correr com o pessoal, não é? Sim. Mas Matias volta, tipo, na metade do episódio, de boa. Aí Palomão fica assim, quê? Aí ele, pois é, falei pra você conseguir. E agora Damião sumiu. Exato. Mas eu acho engraçado que esse povo diz, não vou vacinar nem a pau, não sei o quê. Aí, cena seguinte, todo mundo sendo vacinado. Aí uma menina vira pra ela e fala assim, sua maldita, o escolhido vai comer seu cu, sua alma, não sei o que e tal. Aí você fica, gente, por que eles aceitaram? Era só não ir. Não. E aí, e outra coisa, eles não tinham informação nenhuma. Vocês acham que eles vão saber a demografia daí, do lugar? Manda o povo que tava na praça vacinar, o resto se esconde, caralho. Exato. E aí... Não. Aí o povo começa a babar, a sorrisar. Sim, ah, eu amo essa cena, gente. Ia se tremelicar no chão da praça. Ele viu o que você fez? Vocês trouxeram a doença pro nosso povo, a gente nunca teve isso aqui, não sei o quê. E Paloma, cara, e não faz. E depois, não faz nenhum sentido essa porra. Não faz nenhum sentido, nenhum. Não faz nenhum. Aí Paloma tem uma cena que ela tá no meio da floresta também. Por algum motivo ela vê o escolhido nu na floresta, pelo menos ela acha que é ele, né? Ela vê uma carinha lá. Mas aí calma, aí é porque aí tem a outra perseguição. Que aí como o Matias pega o povo, bota no barquinho pra poder levar pra um lugar pra, que vai salvar eles, ela pega o barco com o homem da cabeça de jacaré. Jacaré que fala, ó, a cabeça tá aqui, é pra minha mulher. É, pra minha mulher. E aí... Que ele só revela depois que, na verdade, pra salvar a vida da mulher dele que tá morrendo. Mas tudo bem. E aí ele pega carona junto com o Enzo, que tá lá, vambora. Né? Ah, eu tô começando a achar que Enzo não tá era tão ruim. Ele não, tá o tempo, Enzo tá a série inteira, a voz da razão. Aí ele fica maluco depois por causa desse povo. Aí eles pegam um barco. O barqueiro é jogado pro alto que nem uma pipa, kitesurf. Eu amo o momento que ele é sugado pro céu. É, que eu não entendi porra nenhuma que foi aquilo, porque eu pensei que o homem tinha ficado empalado e ia morrer. Não, o homem depois parece normal, eles ficam cuidando do homem no barco. Foi dar um mergulho. É, e aí eles veem a Paloma, quando tá lá ajudando o homem que salvou o ano, vê um tigre correndo e um homem, assim, ó, olhando atrás da árvore. É, que é, o homem é o Otávio Gá, do Super 8. Quem vê esse canal aí na internet pode ver, igualzinho. Parece mesmo, caralho. Olá, fantasmas choronas. Olá, fantasmas choronos. Eu sou o Otávio Gá, esse aqui é o Super 8. E hoje... vamos falar de um filme de terror de assombração que aborda uma lenda da cultura mexicana que já fazia o Chaves ter piripaque há muito tempo. É, o Otávio Gá fazendo esse papel maravilhoso de O Escolhido. Né? Só jogar aí, Super 8, tá vulgar. Pode deixar lá, ó, oh, eu vi um podcast chamado Alex Montauk falar que você é o cara que faz escolhida, é verdade? Ele é ator também, gente. É ele, eu tenho certeza. E aí o Otávio Gá tá lá escondido, né? Fazendo essas peripécias. E ela vê e ela volta pra cuidar do homem que salvou o ano. E depois eles acabam sendo pegos também pela galerinha lá, porque a Creuza, é Creuza não, Zumira? Quem é? Faz Zumira. Que tem um plot twist de Zumira, que é mulher de Matias. Isso, é Zumira. Esse plot twist, que Matias é um cara novinho, super bonitinho, e Zumira é uma mulher de 77 anos, bem acabada, até pra quem tem 77 anos. E aí, a gente toma esse plot twist, né? Porque a gente tava achando que Matias tava afim de Paola e ia ficar junto, mas não ficou, né? Não ficou, assim, por livre conta da vontade. E aí, eles são pegos... pelo outro irmão, que é o terceiro do comando que toma conta lá dessa ilha. E aí eles descobrem que tem o escolhido, que é o Otávio Gá, escondido lá na cabaninha, com a francesa, que é a mulher de branco loira do banheiro. Viado, deixa eu te falar uma coisa. A primeira cena do escolhido, sem ser que ele tá nu, né, pelado na floresta, que nem Tessa Thompson, ele chega com um kigurumi, viado, aquele pijaminha, aquele onesie de animal, com tipo uma cabecinha de coelho, assim. Aí ele tira o capuz todo misterioso. E aí ela fala assim, eu já te vi na floresta, não sei o que. Ele, não, você deve estar enganado, não passei pela floresta, não. E o que está acontecendo, gente? E aí, agora que você falou isso, a gente vai linkar lá na frente. Olha como essa história é amarrada, Léo. Olha aí, guarda isso aí, viu, gente? Guarda isso aí, muito importante. Olha, gente, tem a atuação desse escolhido que, assim, é viadíssimo de primeira, assim. Em nenhum momento você pensa outra coisa. E tá a Angelina, que é a fag-hag dele, né? A Mowgli. A francesa. Que fica falando assim, vocês têm que acreditar no escolhido. Você acredita no escolhido? E eu fico assim, gente, como essa mulher vai parar aí, viado, nesse povoado que ninguém faz. Pior que a gente dá teu episódio, teu flashback da francesa. O pior, sim, o sotaque dela, francês, não é francês, é alemão, né? Se ela não fala tipo francês, ela fala tipo alemão. Só que porra é essa? Que porra é essa? E aí, é muito esquisita. O jeito fala dela. Eu acho que a gente devia falar assim, todo o podcast. É desrespeitoso, pero gostamos. Pero gostoso. Então, vamos parar com essa porra que eu não aguento. E aí, já me basta aturar isso na série. E aí a gente descobre que o escolhido é que cura as pessoas. Ele joga uma água azul nas pessoas, mágica. Ele joga as pessoas na água azul, né, viado? Não, ele cospe na boca das pessoas água azul. É, ele bota um monte de água azul na boca e fica assim, na boca dos outros. Enxaguante bucal e aí cospe na boca da pessoa, depois afoga a pessoa, pra pessoa tá limpa, risonha. E a Angelina fica falando, você aceita o escolhido dentro de você? É, ela é meio Henrizete, né? Tipo a casa do Henrique Cristo. Será que ela faz versões místicas? Ai, queria muito versões místicas do escolhido. Para as músicas da região. Tipo Almi Sater, né? Pela francesa. Eu ia gostar muito. Ana Raios e Trovão. Ah, ia ser bonito. Então, e aí tem essa barra de afogamento e fuga aí. E todo mundo fica bem, nossa, tô super bem, uau. E o Damião, ele também tá todo fodido porque ele foi picado por mosquito, viado. E aí ele já pegou zika, é perigoso. Já pegou zika, tá todo zicado, tá morrendo. E aí o escolhido fala que vai salvar esse homem, custe o que custar, sendo que não pode, porque ele só pode curar o pessoal da região dele. Sim. E ele cura o homem, e aí o escolhido morre, o homem morre, todo mundo morre, mas ninguém morre. Viada. E a Angelina chega pro Damião e fala assim, você acredita no escolhido? Ele, não, porra, você quer que o então escolhido... salve você, aí ele, Deus me livre, prefiro morrer, aí o escolhido vai e faz o negócio nele, eu fiquei, quê? Aí depois o escolhido que começa a funcionar e fala assim, pai, por que me castigaste, o que fiz de errado, gente, as regras estavam claras até então, se nem você entendeu, o que dirá o público, né, e aí fica todo mundo, de novo, o plot do sorrisal na boca, que é só isso, que as pessoas só morrem de sorrisão na boca. Será que se inspiraram em KT com a Farinha Láctea? Porra, saudade. Another Life, eles devem ter visto isso em outra vida. Deve. É. E aí, ele fica lá passando mal. Tá morrendo o homem. O homem tá morrendo. E aí aparece uns índios avulso, que já tinham aparecido lá na aldeia. E aparece carregando o Matias e fala assim, ó, vamos matar o Matias se você não salvar todo mundo. Os índios estão doentes, porra! A gente precisa da cura! Aí eu fiquei pensando, por que Paola não foi vacinar esses índios que estavam querendo cura? Exato. Né? Paola só quer vacinar quem não quer, né? Paola não, Paloma. Dane-se. Aí o que acontece, né? Não merece também ter um nome falado. Usurpadora. E aí vai lá, os índios ameaçam matar Matias porque, né? Aí o pessoal, o outro irmão fala, ele tá doente, o escolhido tá doente, aí é mentira, não sei o quê. Aí o escolhido aparece, oi? Então, nossa, gente... Nossa, a série inteira esse plot escolhido tá doente não tá, tipo, pra nada, só pra ficar desmentindo as pessoas no meio da cena. Oi, gente, o que que foi? Ah, então, solta meu irmão, ah, não sei o quê, ah, então tá, vou curar vocês também. Aí o cara, mas do quê? Aí, vou curar eles também, foda-se, virou zona essa porra. Mas você quase morreu que curou um avulso. Cara... Eu sou escolhido, sou do Jô Senhor, sou o Nil dessa porra, vou fazer o que eu quiser. Aí vai lá, cospe na boca dos índios, não sei o que. Blá, blá, blá, blá. Sabe o que eu mais gosto? Sendo que a aldeia toda tava doente. E ele curou três índios, e aí ficou por isso mesmo. Sabe o que eu mais gosto? Que a série, o começo da série toda é o povo dizendo assim, a palavra do escolhido é soberana, não sei o que. Aí a partir do momento que o escolhido aparece, ninguém obedece ele. Todo mundo fala, o escolhido tá fazendo merda, vamos fazer o que a gente quiser, não sei o que. Eu fiquei, uai, gente, não tô entendendo. Ah, e aí também o homem do jacaré finalmente revela que a cabeça dá pro escolhido, tipo, what? E aí... Pra curar a mulher dele. Pra curar a mulher dele. Aí o pessoal fala, não, a gente já curou um estranho, curou esses índios avulsos, mas sua mulher a gente não vai curar. Então vai embora daqui, acho que a gente mate você. Aí ele vai embora, mas ele vê o escolhido salvando os índios. Aí ele fica revoltado. Fica boladíssimo. Volta pra cidade, dá discurso na pracinha da cidade... E o padre, que a gente parece um padre mitológico lá, exorcista. Gente, esse plot é tipo assim, eles falam, ih, gente, não tem material nem pra encher os 6 episódios, vamos pegar essa trama de Silvino aqui, botar com esse padre? E aí Silvino dá um discurso na praça, falando que o escolhido voltou, sendo que, tipo, acho que 16 anos, que não sabe nem quem era o escolhido, porque ele tá sumido, tipo, a... 20 anos que não pode fazer os bagulhos lá, e ele fica lá, assim, vocês estão sendo enganados, eu não vou sair daqui enquanto todo mundo não acreditar em mim, não sei o quê. E o padre, e o padre vem falar assim, ele tá louco, deixa ele falar. Não, fica assim, Silvino, não fale a verdade, as pessoas não precisam saber. Quê? Silvino, se as pessoas souberem o que você tá falando, elas vão atrás, eu não posso deixar que isso aconteça, porque ele é amaldiçoado. Gente, fala que é mentira, só fala que o homem tá louco. E o engraçado é que o Silvino fica carregando a mulher depois dessa cena pra lá e pra cá, pra lugar nenhum. Tu reparou que parece o Silvino chegando com a mulher no colo, no barco, mas chegando da onde, gente? Se ele não ia levar ela pro escolhido, pra que tá passando com essa mulher doente? E aí o padre vai lá ameaçar ele, né? Ó, se você for lá, vou tomar uma atitude aí. Que atitude? O padre vai fazer matar ele? E aí fica essa barra. Não, que ele vai salvar a minha mulher, não sei o que, não sei o que lá. E aí Silvino pega a mulher, bota embaixo do braço de novo, vai embora, sei lá pra onde. E aí, enquanto isso, Paola, que está presa no cativeiro lá da CIA, junto com Damião e Enzo. Damião já está caído lá no buraco do Danilina, né? Sim, ele já tá. Ele passa uns 3 episódios nessa, né, coitado? É, só porque ele é negro. E aí, ele fica lá no buraco da Anilina, mas ele já tá assim, ai, o escolhido salvou minha vida. O escolhido é foda. Sim, também não é. Não tem nada a ver, é ele. Uhum. Ele que é o foda. Não tem nada a ver com a água, tem nada a ver com não sei o quê. Meu voto é dele. Enquanto isso, o Enzo também acaba parando na água. E aí fala assim, não, temos que investigar essa água, porque essa água aqui é a água. É essa água que faz a parada da cura. Porque não sei o que, não sei o que lá. E olha, aí os dois ficam discutindo lá no buraco, não sei quantos episódios. Enzo só tem plano merda, só faz merda. Tá com o cara sem querer quando estão fugindo do buraco sem necessidade nenhuma. Aí depois, quando o cara vai lá falar com o escolhido, olha, com o irmão do escolhido lá, que é mais bravo, fala assim, olha, a gente bateu no cara lá, mas foi sem querer, era só pra fugir do buraco. Aqui, ó, toma a arma, vamos lá, que é pra salvar ele, a gente precisa salvar ele, não sei o que e tal. Quando chega lá, o homem morreu. O homem morreu porque o outro saiu correndo, arrastou o homem, bateu a cabeça numa pedra avulsa, tava parado no caminho. Gente, não é possível. Não é possível isso, não. Gente, isso é o plot mais merda que eu já vi na minha vida. Sendo que ninguém morre nesse lugar e o homem que cortou o próprio pescoço sobreviveu, mas esse aí que bateu a cabeça na pedra, né? Não era só levar ele pro escolhido? Não, o homem tá caído no chão. O cara, em vez de arrastar ele pro canto, deixar escondido e correr pro outro lado, não. Ele arrasta o homem pelo chão. Ele, olha só, ele passou andando e não viu a pedra. E aí ele taca a cabeça do homem numa pedra avulsa no chão, gente. Que é isso, gente? Enquanto isso, Paola agora já é a escolhida também. Porque o escolhido agora tá sentindo. Sim, ele fala assim, você que vai me guiar, depois que eu tiver a convulsão, eu não posso mais confiar em mim mesmo, suas palavras é que vão decidir o que eu faço. Paola fica... Hã? É, e aí veste ela de branco, aí a francesa já fica bolada, porque a francesa era doadora, bolsa de sangue humana do escolhido. Porque o escolhido, quando cura essa pessoa, tem que trocar de sangue. Eu amo esse episódio da francesa, porque assim, eu tava vendo e eu tava falando, gente, o que que tem a ver com a francesa, né? Aí começa o episódio, tá a Angelina, tipo, chegando no aeroporto, assim. Não sei de onde é, não sei se é na França, não sei se é no Brasil, em outro lugar. Não, porque ela fala eu só sei de uma coisa, no Pantanal não é, porque no Pantanal não tem um aeroporto daquele. Sim, aí ela fala assim, olá, tudo bom? Queria uma passagem para o Pantanal. Aí eu, quê? Tipo, não é pra um lugar específico, não, é para o Pantanal. Aí, o Sueli tem essa edição muito esperta, que vai entrelaçando flashbacks com as cenas do presente e tal, beleza. E aí, na cena seguinte, já é a Angelina na floresta com uma binócula. Vendo uma outra mulher de branco. Isso. É. Ela tá com aquela roupinha bem de turista da Turma da Mônica, sabe? Aqueles que ficam... Dora na... Aventureira. Isso. Aí chega a outra gringa e fala assim... Olá, tudo bom, Angelina? Eu fiquei, mas gente, explicaram como é que uma gringa chegou aí, já tem outra. A Angelina e como fala, é que a outra chegou? Tudo bem, que vocês querem comigo? Eles dão uma paulada na cabeça dela, levam ela pro rio de água azul e jogam. Aí você fala assim, não, mas vai ter alguma explicação da lavagem cerebral que fizeram a Angelina. Não, dá duas cenas, a Angelina tá lá na água azul. Aí ela fala, escolhida, me tira daqui, eu percebi. Acredito. Ela tem um diálogo maravilhoso, que ela fala assim, eu entendi que não é preciso entender, eu entendi tudo que não tinha pra entender, porque eu entendi. Helena, você tá pronta, então? Você acredita no escolhido? Olha. É. E aí a outra bolsa de sangue, não sei o que que faz, desova uma mulher em qualquer lugar. Deve ter morrido, né? É. E aí agora a Angelina, desculpa que a Angelina está doente. A Angelina está doente porque a Angelina está doando sangue para uma outra pessoa que tem o dobro do peso dela. Sim. Né? Toda hora. Então, realmente, isso não é bom para ninguém. E aí, agora, quem tem que doar sangue pro escolhido é Paola. Paloma. Isso. Isso aí mesmo. Que na verdade aí... é Lúcia, né? É, que aí doa sangue, mas sai correndo pela selva, tranquilamente, enquanto a Angelina doa sangue. Subilame sai correndo pela selva, né? Porra! E aí fica todo um plot de dramático também, porque é, o escolhido já tinha dado essa moral pra ela, ia mostrar como ele era bonzinho, como ele era do bem, fez um evento todo pra mostrar pra ela a história do escolhido, né? Que isso a gente não pode esquecer, que ele volta lá na aldeia, na primeira aldeia lá, e que é tomado, que Matias ainda tá tomando conta, né? Que Matias vai perder esse poder de tomar conta da aldeia nessa hora. Porque ele quer mostrar pra Paola, que é Paloma, que é foda-se, que a história é local, né? Todo o misticismo. E ele chega de caminhão, tipo, no evento. Ele senta numa mesa e as pessoas falam assim, então, eu quero morrer. Escolhido, me dá um passe aí pra poder eu morrer. Porque ninguém morre naquele lugar, né? E aí o escolhido tem que dar o passe, porque, ó, chegou a minha hora, cansei, deu aí. Vou embora, vou meter o pé. E aí o escolhido, beleza, tal, pode morrer. Ah, a história é maravilhosa, morre aí, então. É... E aí aparece toda uma encenação mostrando o escolhido lutando contra um outro mega evil. E aí o escolhido ganha, e aí todo mundo... E a gente fica vendo que tem um outro lado. E aquela vela, a Creuza, fica só assim, ó. Não pode confiar nele, cena. Não, caralho. Aqui só tem gente doente. No canto da cena, assim, ó. E aí, nesse meio tempo. Eu vendo nesse canto e Silvinho do outro com a cabeça, né? Porra! E a outra também, né? A mulher do Matias. Sim, Zumira. E... Viado! E uma cena que a gente não falou quando a gente revelou que Zumira era a mulher de Matias. Que tem uma cena quando Matias volta da morte. Zumira se joga na relva com um homem, começa a tolar por cima dele, beijar. É muito nojento. Ah, eu falei, vem Sucuri, vem, mas não apareceu. Jiboia, vem? Também não vem. Jiboião. E aí, esse homem, o escolhido foi lá tentar seduzir Paola, né? Mostrando essa magnitude toda. Mas no final, Paola enche a cara, o Matias enche a cara, um come o outro lá. E aí o escolhido chega e vê, ó, oh, meu irmão, por que me traíste? Sendo que, tipo assim, primeiro que ele não é casado com um irmão. Uhum. Segundo que ele obrigou, a gente vê no flashback, que ele criança falou assim, eu tenho... Não, criança não, já adulto. Ele fala assim, ó, eu sei com quem você tem que ficar, é com essa véia avulsa aqui, ó. Ei, irmão, me fudi. Que obviamente, né, o cara novo não queria ficar com a véia caindo aos pedaços. E aí, ah, gente, não vem aqui encher a porra do meu saco e falar assim que eu tô sendo ruim porque eu tô chamando a mulher de véia caindo aos pedaços. Porque realmente ela tá uma véia caindo aos pedaços. Tá? E você tem lugar de falta. E ah, não pode falar assim porque a mulher não sei o quê. Gente... Ninguém novo quer ficar com velho. Nem se fosse uma garota nova que falasse assim, fica com esse velho que cai com o Silvino. E ela, entendeu? Pobre, ainda é pobre. Se fosse rico era outra coisa, né, Neném? Mas não, pobre, fudido. Aí ia virar pra, assim, pra Paola e falar assim, ó. Paola, fica com o Silvino. Paola ia fazer o quê? Quê? Né? Pelo amor de Deus. Então para com essa palhaçada aí. E não, aí, eu adoro que não é só o escolhido que fica puto que Matias tá comendo Paloma. Chega a cidade inteira e fica já quer linchar. Sim. Porque a cidade é assim. Eles são bem volúveis também. né? Sendo que quando eles não tinham escolhido, que o escolhido não tinha contato com ninguém, eles respeitavam Matias. Aí, quando o escolhido apareceu, ninguém respeitava o escolhido. Agora todo mundo tá com o escolhido contra Matias. Então, assim, né? Qualquer coisa. E aí eu escolhi até a ideia de trocar o homem que tomava conta da ilha dele, que era outro irmão, pra tomar conta da cidadezinha. E aí o irmão fala assim, isso vai dar merda porque eu não sei cuidar de gente, que eu sou um bicho, né? Que o cara é um animal. Ai, e aí o cara fala, não, mas agora o fulano me traiu, tem que ficar trancado lá. Aí Matias fica, tipo, 3 episódios. Olha só, a série só tem 6 episódios, gente. Ai, meu Deus. E aí são vários episódios da mesma coisa. Tipo, são 3 episódios de Paola tentando ser comida pelo escolhido. E aí são 3 episódios de Matias preso na gaiola, tentando falar pra todo mundo que passa, ele fica, ei, ei, ajuda aqui. Ei, ei, chama meu irmão lá. Ei, ei. Vai se fuder. E aí é essa encheção de saco. No final... Ai, gente, na boa, eu não sei por que vocês estão ouvindo isso. Porque não tá nem fazendo mais sentido o que a gente tá falando. Claro que tá, gente. A gente tá falando tão rápido pra se ver livre. Por que a gente foi inventar de fazer isso? Olha. Eu acho que a gente tá mais detalhado do que a própria série. Olha, e aí vem lá a parte que o escolhido descobre que a francesa fugiu. E sequestrou Paola. E vai matar Paola. Só que no final a francesa não faz porra nenhuma. Né? Ela fica assim, na floresta. Deitada no cemitério. Lúcia, você não sei o que é. Lúcia fala, não, mas você é muito importante. Eu nunca ele falou pra tirar. Mim. Isso. Tchau. Ele falou que ela ouviu. Maravilhoso. Aí, sendo Lúcia que ela pega ouviu uma pedra, o cara falar. Pega um tijolão, Lúcia, e fica assim, vou matar essa mulher. Vou matar essa mulher. E a Angelina lá chorando, né? Ai, meu Deus, Lúcia, você jura que você é minha amiga. Aí Lúcia se arrepende, larga a pedra e sai correndo. Assim, você fica, quê? E tem um momento do e escolhido. Nada acontece nessa série. Nada acontece que nessa isso? série. Isso. Tem um momento do escolhido também libertar Enzo e Damião, né? Que é o seguinte: Enzo e Damião estão lá há 5 episódios na Água Azul. E aí o escolhido tira eles de lá. Não, aí teve questão. A morte desse homem. Não, teve sim, a morte sim. desse homem já. Foi daí foi isso. Antes. Isso aí foi antes. Daí foi quando ele jogou o povo na Água Azul. Não, foi um pouco depois. Foi, porque eles falaram assim, eu quero, a gente quer estudar Água Azul. Então tá, vai lá investigar. Aí empurrou eles lá dentro. Então, mas eles já estão saindo de lá de novo, não, quando ele vai lá. Não, peraí. É. A saída da Água Azul da segunda vez, já é porque eles mataram o cara e já vão ser julgados. Uhum. É, já estamos nessa fase aí do julgamento já. Deles, porque eles mataram o avulso. Mas eu queria dizer do teste que o escolhido faz, que realmente acrescenta muito pra trama. Nossa, o escolhido teste viadagem. Pega o Damião, dá um beijão, uma lambidona, Damião retribui com todo afinco. Aí ele joga Damião pro lado e chama Enzo assim, vem aqui, vem, meu golinho. Aí Enzo chega lá, começa a fazer umas caretas, tipo o Stifler no American Pie, naquela cena que ele beija o principal. Aí o escolhido tá lá lambendo ele. O escolhido lambendo ele fazendo uma cara de cu assim, mas deixa, né? Aí o escolhido sai e fala assim, isso foi um teste, vocês passaram. Aí eu, hã? Legal, bem louco, empolgante. Aí na próxima cena o Enzo fala pro Damião assim, como é que você sabia que aquilo do escolhido era um teste? Eu não sabia de porra nenhuma, gente, ele só tava beijando o homem, igual você fez. Olha. Ai, gente. Aí joga eles da água lá, foda-se. Aí eles saem da água porque agora eles vão ser julgados. Porque eles mataram uma pessoa lá, não morria gente lá, não sei quantos mil anos. Mentira, porque a francesa, inclusive, já tinha mostrado o cemitério cheio de gente lá. Sim. Mas, beleza, né? Aí Paola fica tentando intervir, porque vai ter o julgamento, não sei o quê. E aí eles vão pra cidade, pra igreja da cidadezinha lá deles, pra ter o julgamento. Só que nesse exato momento que tá tendo o julgamento, quem aparece? Porque o barco do... Silvino, se multiplicou, virou uma lancha, né? Porque chega a outra cidade inteira, o povo da igreja da cidade inteira, mais o padre que era contra, que eu não sei como é que o padre chegou de bicicleta, não sei como é que o padre chegou. Todo mundo carregando gente doente, caindo pra tudo que é lado, uns pessoal andando avulso, parecia, sabe, quando aparece o Globo Repórter assim, a Suzana Naspolin vai fazer uma entrevista, a pessoa tá lá, ah, nossa, buraco, menina, que loucura, primeira vez que eu vi. Meu Deus, passado, chocada. Um povo atuando que nem essa mulher. E aí, Silvino carregando a mulher pra cima e pra baixo, bota a mulher no banquinho da praça e fica gritando: escolhido, sai, porra, tem que cuidar da gente, caralho. Vai salvar a gente também. Não sei o quê. E aí, enquanto isso, Damião e o outro estão sendo julgados lá dentro, né? E Paola já tá amiga da francesa, não me pergunte por quê. Ah, que ela fez a francesa lembrar que pegou um ticket e viajou pra Pantanal. Tiveram aquele momento da floresta que foi muito profundo pra elas duas. Né? E aí a francesa fala assim, ó, vou te chutar, meter o pé. E aí... Eu amo. Damião descobre que o macete é se matar pra poder falar que acredita no escolhido. E aí a cruz que eles estão segurando tem uma faca, olha a faca. E aí o outro cara fala assim, eu não vou me matar, você tá louco. E aí o escolhido fala, então você tem que salvar ele. Sendo que o homem a gente já viu lá no início que não conseguia salvar nem assim mesmo, né? Porque chegou em emergência lá, o homem ficou todo se tremendo. Aí ele, eu não tenho material, eu não tenho material, não tenho kit médico, porra! Não tem como salvar ele. E Damião morrendo, estrebuchando. Aí Paola fala assim, ele acreditou em você, escolhido, salva esse homem, não sei o que, bababá. Aí quando vai salvar Damião, o outro irmão chega, ah, invadiram aqui a cidade, não sei o que. O escolhido deixa Damião morrendo no chão. Todo mundo sai, a mulher, Paola, a francesa, o Enzo, que era pra salvar o Damião também, todo mundo mete o pé, vai lá pra fora ver o que tá acontecendo. Aí o escolhido começa a falar com o povo, pô, fugi de cidade avulsa, eu não fiz um tratado que eu não podia curar ninguém. Ah, porque a história do escolhido é assim, ele começou a curar as pessoas e aí o pai morreu. E aí depois ele tava curando as pessoas, a mãe morreu. E aí isso. O padre falou assim, ó, você não só cura o povo daqui dessa região... Porque eu acho que quando você cura demais, dá revés e aí morre o povo da sua família. Então é melhor você ficar aí quietinho. E aí o Matias falou assim, então tá, a gente vai tomar conta dele que ele só vai curar a pessoa aqui. Tá vulgar, super 8, só aqui nessa região. Aí beleza, só que aí ele começou a curar um monte de gente avulsa e até agora nenhum dos irmãos dele tinha morrido. Uhum. Né? Mas tudo bem. Aí e aí Cleusa lá... fica falando assim, né? A ganância, sua ganância, garoto, que aparece Cleusa nova, velha já. E aí não, ela né? Fala... Cleusa não, é a... É. Ah, é a Cleusa. Porque eu acho que Cleusa é a mulher do Matias, não é? Não. É a véia que fica é toda hora chamando fala, no cantinho denunciando. Filho. Isso. É. A véia e denuncia. E aí, menina, a Cleusa fica nessa, ah, ele vai curar a gente de fora, vai dar xabu, né? O olho grande dele, ele é muito ganancioso, ele se acha muito poderoso. Isso, ele deixa o ego dele tomar conta da missão que ele teria que ter. Aí o garoto, sei lá, de 8 anos, você é assim, tum, tum, tum, tum. Pois como é. Se... Garoto sabe o que é ego, mas beleza. É um site, aí... né? É, não, que não tem nem como ele saber, porque o site já morreu, deve ter 8 anos, né? Pois deu é. Jeito, será que ele tá passando rápido. Vamos ver, se escolhido na, né, na parte 2, ressuscita o site. Será que temos escolhido? Então. E aí, vê esse plot maravilhoso que todos os pessoal que tá carcomido caindo aos pedaços lá da outra cidade vai pra lá e exige ser curado. Escolhido veio de falar, tacar uma maldição, você! De tipo Henrique Cristo no povo, não. Simplesmente fala assim, então eu vou curar todo mundo agora, mesmo tempo agora! E aí começa a sangrar pelo olho, pelo cu, tudo que é canto, e fica gritando, e fica aquelas imagens psicodélicas pra avô misterioso. E aí o irmão dele, não cura ninguém não, caralho, que eu não quero morrer! E aí a gente fica assim, o que que tá acontecendo, meu irmão? Porque o cara não era pra fazer isso, aí ele, eu vou fazer porque... Lúcia! Quê? Aí Lúcia, quê? Lúcia me mostrou que é isso que eu tenho que fazer. E Lúcia, quê? Nem ela sabia que tinha mostrado isso pra ele. Né? E aí nessa hora a francesa fala, mete o pé, mete o pé, mete o pé. E aí Lúcia mete o pé, leva Enzo junto com ela, vai atrás de Damião. Quando chega lá, cadê Damião? Não tá mais no chão. Aí Enzo fala assim, Lúcia, vamos embora? Mas Damião, vamos embora? Aí finalmente Lúcia resolve ir embora. Pega o barco. De Silvino, que né, tá ocupado lá com a mulher, e aí que trouxe todo mundo, o barco de Silvino trouxe 330 pessoas. E eles fogem, né, pra fazer a denúncia dessa barra que tá acontecendo lá. E o homem fica lá sangrando pelo olho, tipo assim. A gente imagina, o escolhido vai morrer os irmãos tudo, né? Porque ele quebrou a regra da parada. E aí acaba a história aí. E aí a gente vê um tempo depois, né? É, a gente vê Lúcia conversando com a galera lá, tipo, agentes de justiça do órgão público que ela tá sendo investigada. Órgão de justiça avulso do Conselho de Ética Médica de whatever. Órgão escolhido, né? E aí o homem fala pra Lúcia assim, ah, engraçado, a galera toda aqui, os policiais da região, não sei o que, desmentiram sua história, falaram, você tá louca que você inventou tudo, que é um povo mó tranquilo, que aceitou ser vacinado e tal, você fez mó rebu na cidade deles. Vamos caçar sua licença. É, vamos caçar sua licença aí, Lúcia. Quê? Quê? Aí eles falam mas assim... Mas o Damião tá lá. Mas o Enzo viu, o Damião tá preso lá. É. Aí ele fala assim, não, o Damião mandou uma carta pra gente dizendo que tá lá, tipo, pra mãe, curtindo umas férias. Pra mãe. Aí eu fiquei assim, ah, nada suspeito, né? Que a pessoa que rolou esse... Mesmo que seja invenção dela, rolou isso tudo. A pessoa não apareceu, não reportou o trabalho, não marcou ponto eletrônico. E o povo, ah, mas ele mandou uma carta. Ah, tá esse bom. Esse não é caçado. Esse não é caçado. Pois é, olha... E aí, e Enzo falou que não teve nada a ver. Que você tava louca mesmo, virada no Jiraya, e ele não sabe de nada. Sendo que Enzo levou até água azul pra casa de souvenir. Sim, gente, que palhaçada. Olha, sério, que vergonha. E aí sério. Ela é caçada e vai virar atendente de postinho. Faz a good wife, né? Vai atender em porta de cadeia. E aí fica lá, oi senhora, então vou marcar essa consulta, não sei o que, blá blá. E aí quem aparece do nada, depois que a gente vê também uma cena super bem inserida de Enzo numa baia médica com os bichos eletrônicos que fica girando as coisas pra poder mexer nas químicas do mal, e aí ele tem a revelação que aquela água finalmente agora pode ser usada para tratar várias pessoas que curam o câncer, ele vai ganhar um... Ah, porque o Enzo tem um trauma, porque o pai dele tem raiva dele porque ele não tem um prêmio. Uhum, que ele não é um médico de verdade, né? Ele só quer saber de vacina e tal. Porque médico de verdade tem prêmio. Mas ele não era nem pra ser médico, ele é um merda. E aí, o pai dele tá com toda a razão de achar ele um merda mesmo. Porque um médico que não pode ver uma emergência que desmaia, pelo amor de Deus, né? E aí, Enzo descobre... Que era só água com anilina mesmo. Que era sem Márcia que tinha feito aquele poço. Viada, eu adoro que a única resposta que essa série dá é que a água tinha anilina. Tipo, só. E é só isso mesmo. É água com anilina azul que abençoava as pessoas. E o Amibibi cuspia. Faz sentido, né? Porque se fosse com outra coisa química, poderia fazer mal. Mas como era só anilina? Sim. E a anilina, a pergunta é, aonde vinha o estoque de anilina? Sim. Mas, que era beleza. Muito água azul. Né? E era engraçado que tinha um lugar dentro da água que tinha um pedaço com taubas, tábua de madeira, cercando o poço da água azul. Sendo que, assim, dentro da água tinha água azul. Quer dizer, você vê que é um CGI de merda que eles colocaram pra água ficar azul. Tipo, nem CGI, eles só jogaram assim um efeito. Água azul forte aqui e aqui, sim, claro. Pegaram filtro, água azul. Ai, nossa. Aí, leak. Aí, pronto. Aí, do nada, depois disso, o Enzo fica aboladíssimo, porque, putz, gastei minha vida tudo atrás desse projeto incrível, que eu só girei essa porra 3 segundos e recebi água da anilina. Aparece atrás de Fulani, que tá indo embora pra casa, toda derrotada. Palomes. Aí ele, oi, Palomes, tudo bem? Como é que você tá, amiga? Aí ela aí, corre que nem a mulher da Assembleia, né? Começa a correr. E ele... Vem aqui, que eu quero falar com você. Eu quero falar, não, sai daqui. Vem cá, você trabalha na Assembleia? Garoto, sai daqui, você me fudeu, acabou com a minha vida, você agora quer falar comigo? Então, menina, vamos sentar no banco, vamos conversar. Vem aqui, vem, senta aqui no banco da praça comigo. O homem com a cara de cracudo. Ah, essa cena é tão ridícula, meu Deus. O homem com a cara de cracudo, o homem está de, sei lá, nem sei se ele tá de casaco, gente, eu não lembro. Ele tá só ele tá de short e camisa, sei lá, e chama ela pra conversar. E o homem tá com um monte de marca no corpo, porque eu não sei o que é. Porque eu não sei se ele se cortou. Também não me importa. Morra. E aí ela fica lá de papo com ele e fica assim, então, aquilo lá era a linha com a canilina. Aí ela, foda-se, porque eu perdi meu emprego. Aí ela... Aí ele, então, mas você pode recuperar seu emprego, não sei o quê, se a gente voltar lá, porque o Damião aqui, ó, aqui no jornal, o Damião tá lá, ó, aí mostra uma foto do Damião com a mesma roupa que tava na época deles, tipo, um ano depois, com uma arma no ombro lá no lugar, sendo que a gente viu no quando teve todo o rebuliço lá que Damião sumiu, a gente viu Creuza arrastando Damião com quem? Com Otávio Gá de camiseta e short. Então, sabe o que eu não entendi de verdade da linha de pensamento de Enzo? Qual informação... Não, calma. Não, eu não vou adiantar, não. Não, deixa eu só fechar isso aqui. Que tá. A gente esqueceu de falar isso, que apareceu um outro Otávio Gá. Enquanto o outro Otávio Gá tava morrendo lá, sangrando tudo que era lugar, Apareceu esse outro de camiseta e short, que obviamente não era o que está de branco lá, né? Com Creuza. E Creuza falando assim, vamos levar ele, não sei o quê, bababá. Que vai fazer acontecer, mimimi, mimimi. Aí eu fiquei assim, quê? E eu já tava assim, quê? Né? E aí vem essa passagem de tempo toda. E aí vem essa revelação maravilhosa aí do homem, que vamos voltar lá porque a gente vai descobrir a verdade, que vai descobrir não sei o quê, porque se o fulano tá vivo, ele tinha que ter morrido. E a gente tem que descobrir o que, que salva as pessoas, sendo que o cara já tinha dito pra ele, é o homem. É, não, eu adoro porque, assim, Enzo é o cético, né, Scully? Ele fala assim, com certeza alguma coisa até na água... Até Scully acreditou, gente, depois daqui, né? Pelo amor de Deus. Ele fala assim, alguma planta do Pantanal, meu, que eles conhecem muito bem, que tá nessa água, que tem alguma química que a gente conhece e tal. Beleza. Aí ele descobre que é a anilina. Ele fala assim, ah, agora eu vou ter que descobrir, porque se não é água... Gente, que... Tipo, que informação nova ele tem pra ele querer investigar agora, não sei quanto tempo depois, só porque ele descobriu que não era e que Damião tá vivo. Grande merda. E você tem que ir comigo. Ai, eu amo, gente. Luciano, ai, outra... nem a eu... porra. O que é que eu tenho que ir com você, rapaz? Vai você só, você quer ir, vai lá, se fode lá. Mas você tem que ir comigo, você tem que ir comigo. Aí tá assim, ó, é um banco de praça, gente. Normal. Pensa num banco de praça. Desses. Dormir na praça de... pensando em luz. Desses bancos de tirinha de madeira, assim, sabe? O que às vezes é pintado de verde, às vezes é pintado de cinza. Aquele banco de praça tradicional. A mulher tá sentada numa ponta, ele na outra, porque eles, né, obviamente não se gostam. A mulher não tá nem, não queria nem tá falando com ele. E aí ele depois tá que ela aqui, fala assim... É, que ela fala assim, eu não vou porra nenhuma, vai se foder, você acaba com a minha vida, não sei o quê. Ele simplesmente tira uma seringa do bolso e fala assim, agora você vai ter que ir porque eu te infectei com a doença. Com o vírus, com a versão com do vírus. Vírus. Uma versão do vírus do quê? Sim, onde você achou esse vírus, gatinho? E outra coisa, o cara tava a 1 metro dela de distância. Como ele injetou isso nela? Ele fez o golpe da seringa no banco, aquela fanfic que tinha antigamente da Deep Web, da vida real dos anos 80 e 90, que era assim, ah, no cinema você tem que olhar antes de sentar, porque o pessoal deixa a seringa com AIDS e aí você pega AIDS. Oh, gente, e ela não sentiu, né? Essa? Não, ela não sentiu. O homem injetou uma seringa na mulher, a mulher não sentiu a agulha, não sentiu porra nenhuma, o homem longe dela, e você fica assim, o quê? E aí acaba. E você fica... Quê? E aí é o que eu falo. O homem que ela viu... Vamos desvendar os mistérios, né? Agora é o... Como é que é? O decupado, não. Explicando. Como é que é? Explicado. O final, né? Explicando o final. Aquele homem que ela viu no mato virando tigre, na verdade, era o filho de Creuza. Sim, que é o escolhido... demônio... Que é o escolhido evil que tava lutando com o outro lá. E aí ele foi preterido em... Né? Em prol do outro. Precisava ter um do bem, né? E o do mal. É, e aí esse ganhou. Só que agora eu não sei. Eu não acho que seja filho dela, né? Ou os dois são filho dela. Ou um deles. Ou é filho da mãe dele. E ela jogou outra criança no lixo. É, porque gêmeo de mãe diferente não tá tendo ainda, né? Né? E aí, na verdade, pra mim, quem tá lá fazendo essas paradas com o Damião é o outro mega evil de short e bermuda que assumiu. Porque o outro morreu, né? Tava sangrando por tudo que era canto, gente. Ah, mas até aí, Matias tava sangrando no primeiro episódio por tudo que era canto, tá aí vivo, né? É, mas aí o cara que cura tá sangrando por tudo que é canto, fica mais difícil, né? Não, mas a gente, será que é o cara que cura mesmo? A gente tem que descobrir, sabe por quê? Pro Damião tá lá, mas o filho dela também cura, porque o Damião foi curado. O escolhido não curou o Damião, o Damião tinha que ter morrido. Quem curou ele foi o genérico. Agora, o genérico deve ter assumido lá o bagulho, porque Damião tá de segurança dele, senão não era ele, era os irmãos. Cadê os irmãos? Os irmãos Wachowski. Aí vai ser essa segunda temporada maravilhosa, com Gisele Thier indo lá vacinar o povo. Ai, porra, Gisele Thier já fez papel de francesa, viado, na Record, por que ela não faz de novo? Ai, isso é tão bom, ela farrando assim, pra ninguém. Ela já fez isso? É, acho que ela já fez um papel, que ela gringa, porque Gisele Thier é mexicana, né? Não é brasileira. Sim, será que Gisele Thier fez a... mexicana? Fez a escolhida original? Viado, será? Vai ver esse o vínculo que ela tem com a série, né? Ah, vai ver ela botou no currículo, sou mexicana, fiz aí Os Mercenários 1, pessoal, caralho, vai upar muito essa série de merda. E aí termina assim, golpe da seringa com AIDS, e aí agora a mulher vai ter que voltar com ele. Eu ia falar assim, foda-se, morra aqui. Né? Beijo, gente. Até a próxima. É, não vou voltar. E aí? Ai, gente, não entendi nada, achei uma merda. Ai, nego ainda vai e me renova isso em 10 segundos que lançou. Entendeu? O Thunder Reasons Why nem lançou a terceira temporada, já tá aí renovada pra quarta temporada. Aí me cancela The Way, tudo bem, não vi essa merda aí desse negócio The Way. Mas peraí, tinha um monte de gente que via, gente. Aí vai falar que também não dá vibope. Foi igual Sense8. A série podia ter acabado na primeira temporada. Quando faz a segunda temporada, que a série finalmente desenvolve o plot, vai, começa a explicar as coisas que não tinha nada explicado, aí eles cancelam. Pra quê? É, assim, eu acho que uma coisa boa pros fãs de The Way é a renovação de Escolhido, porque Escolhido é a The Way brasileira. Eu tô com a cara do gato. Você tá com medo de apanhar de fãs de The Way na rua, eu sei. Não, eu tô com a cara do gato bolado. Minha foto do Telegram. Do gato. Do gato. Uhum. Se fuder, né? Porque, pô, não é possível que The Way seja pior do que essa merda. Não, não é pior. É porque essa merda não tem nem produção. Isso não tem nem produção, gente. É um monte de gente usando. É. Como é que é o nome daquela porra? Avental médico, como é que é? Um vestido branco, é, roupa branca, é, calça e camisa e andando numa cidade avulsa, gente. Aí tudo é. Não tem. Nem cenografia porra nenhuma, porque tudo você vê que a filmagem do local, você vê que é in loco. Não tem um cenário que foi montado pra aquela porra. É tudo assim, é uma casa de verdade que eles usaram, a igreja de ver, porque tu vê que fica escuro, fica horrível, sim, uma merda não, lá dentro. Eles foram in loco mesmo pegar o. Né, o forpetiram uma passagem para o Pantanal e forram. É, forram fuder a nossa cabeça. E aí, deu nisso. E aí eu fico me perguntando, cara, o que a Netflix tá querendo? Aí fala assim, Netflix tá com dívida, a gente tem que estar com dívida, tem que fechar. Entendo. Quando a Disney Plus vier, meter no cu da Netflix, porque é isso que merece. Entendeu? Ai, eu só queria de verdade que o Under Time fizesse um puta sucesso no canal falido lá que pegou eles, porque a Netflix ia ficar boladíssima. Viado, mas vai fazer, porque o canal é falido. Qualquer 10 reais é dinheiro. Entendeu? Não, e vai passar na CBS também, né? Então. É. A CBS, gente, a CBS transforma qualquer coisa de familiar em um monte de views. Sabe? Eu não consigo entender. Aí vai e me renova a Thunder Reasons Why pra quarta temporada, sendo que a terceira temporada o trailer já dá vergonha alheia. Que eu não entendi porra nenhuma, porque eu olhei o trailer, assim, só a thumbnail do trailer, eu falei assim, ué, o menino Clay morreu? Não, viado, quem morreu foi o estuprador off-screen, porque eles não se deram nem o trabalho de matar o homem temporada passada, pra ficar realmente um mistério. Nem prender, né, e ele se matar na cadeia. Não, ele não aconteceu nada com ele. Pra poder ele ser punido, pra não fingir que puniram ele, né? Ele ficou livre, bem da vida, aí chegou agora, ai gente, ninguém tá interessado na série, vamos botar aqui quem matou Bryce. Quem matou Dutch Reutemann. E aí bota os 13 Reasons, todos como Pirulilo Liars, assim, abrindo o caixão com aquela cara de é um porco. E aí é isso, o tema da temporada. E já tem gente dizendo assim, ah, eu não queria ver não, mas aí falou quem matou Bryce Larson, quero ver. Olha esse povo. Ai, sabe quem matou Hannah Baker? O espírito podia, dela. Né? Amo. Igual possuir. Um filme de Rock Soraya, possuir uma boneca e aí meter a porrada nesse homem. Aí, gente, vamos descobrir que foi o cara que tomou a vassourada que matou ele. Sim. Cara, mas assim, sabe na real o que me chateia dessa coisa do Escolhido? Que tipo, porra, a gente tá aí há anos dizendo, ah, gente, que legal, estão fazendo série brasileira diferente. Até quando o Supermax estreou eu falei isso. Aí 3% fala isso. Supermax, perto disso, é uma coisa incrível, sensacional, de ponta. Eu vi a Supermax 10 vezes, mas não vi essa série de novo. Pois é, menina. Chega essa bosta que, assim, desculpa, né, realmente os autores são brasileiros, a gente tinha que dar uma força se eles fizessem algo decente, mas não fizeram. Aí, cara, tipo, faz um negócio que não tem pé em cabeça, as pessoas que ainda assistem que estão intrigadas é porque, tipo, nunca viram nada melhor na vida, porque não é possível, desculpa. Não, é porque não faz sentido. Eu, sinceramente, eu acho que as pessoas continuam vendo porque a parada é tão sem sentido que elas precisam continuar vendo para achar que exato. Tem algum sentido. Porque, é que assim, que não faz sentido, elas falam assim, caralho, muito dark, né? É a nova não dark. Não acredito. Cara, porque assim, vamos falar, tipo, Lost era uma série que frustrou muita gente, que não sei o que e tal, mas que tinha arco de personagem, que as coisas que aconteciam, por mais que não tivessem resposta, que forem meio sobrenaturais, meio sentidos, né? Exato, não era tipo, não acontece nada no episódio, um monte de merda, e vem um final chocante, sabe? Tinha um porquê da série existir. Essa série é só um monte de cena jogada, um monte de gente mudando de motivação toda hora, e um monte de mistério imbecil, assim, que no final, era anilina. Você tá descrevendo Other Life, hein? Olha... Acabou de escrever Other Life. Um monte de gente sem sentido, que muda de ideia toda hora, não tem sentido nenhum. Que essa série também, outra merda também. As atuações são tão boas quanto. Olha... Acho que o que o Escolhido mostrou é que dá pra fazer coisa ruim que nem as americanas no Brasil também, né? É, porque a gente pode tudo, do bom ao exato. Ruim. Agora, o que me preocupa disso ter sido renovado é porque eles estão cancelando um monte de coisa e eles vão me cancelar 3%. E eu quero saber o que vai acontecer, mas eles vão querer pagar? 3% é cara. Essa porra do Escolhido deve ser 10 reais. Pois é. Porque não tem porra nenhuma. Deve ter sido gravado em 2 semanas. Entendeu? Com um povo irrelevante aí. Entendeu? A única pessoa de relevante que eu conheço ali é o Otávio Gado, Super 8. O resto não sei quem é. Tipo, pelo amor de Deus, né, gente? Vamos botar a mão na cabeça? Eu não sei o que a Netflix tá na cabeça pra passar isso, pra comprar isso. Porque com certeza isso aí, a produtora chegou, olha, temos isso aqui. Cara, tudo tem limite. Rock Soraya é engraçado. E ele gasta dinheiro, tipo assim, ele bota um drone, entendeu? Ele bota uma criança maquiada, entendeu? Uma criança maquiada fazendo parkour demoniacamente no espelho. Entendeu? Tem uma boneca que ele tem todo um designer da boneca que ele faz pro evento. Entendeu? Contratos do demônio. Agora, porra, essa parada. Contratos do demônio. Essa parada, maluco, é tipo assim, eu aqui na minha casa fazer uma parada, gravar. Porque foi assim, gravou num lugar que tinha um monte de coisa. Ah, tem esse lugar aqui que tá abandonado, essa cidadezinha. Vamos gravar aqui, vamos. Aí pronto, gravou 2 semanas, beleza, valeu. Editamos igual a nossa cara também. Porque assim. Na boa, produção, cenário, é tudo uma bosta, um monte de... E outra coisa, caricato pra cacete, esse plot de Escolhido do meio do mato, que remete a curandeirismo, e aí crença do curandeiro versus a ciência, mas, tipo, tão baixo, tão ralo, tão raso, tão... Blé, não leva a nada, sabe? E aí o plot twist, em vez de ser uma parada coisa, é assim, te infectei com o vírus, você vai ter que voltar lá, porque senão você vai morrer. Cadê o plot da ciência versus, sabe? Tipo, pessoas ribeirinhas são idiotas, não querem tomar vacina, sabe? Tipo, que coisa pista, sabe? É tão, tipo, sabe? Por que eles não inventaram uma doença nova? Não é vacina que eles estão indo, sabe? É tipo assim, a gente tá indo pro lugar porque... Pesquisar uma doença misteriosa, né? Isso! Não, tem que ser aquela parada clichê. Não, vamos botar um negócio pra fingir que a gente tá fazendo uma crítica social foda. Não tá. Uhum. Não tá. Sim. Não tá. É ridículo. E eu fico chateada porque, tipo, essa Other Life aí também da Kate Sakharov, que pra tu ver, ela é a melhor atriz dessa porra dessa série, junto sim. com o Homem-Robô lá... E da Transfiníssima, porque o resto ninguém. E o Hurley também. Tem personagens carismáticos na série Other Life, pelo menos. Só no espaço, porque na Terra podia morrer todo mundo. Inclusive a Terra podia explodir. Né? Salva a Selma Blair, o resto explode todo mundo. E assim, é uma série tão. É a mesma coisa. É uma série que você já viu 1000 vezes. Other Life tem a cara de pau de reaproveitar efeito especial de aniquilação. Sim, o Rick falou igualzinho. Pegou o lixo do CGI de aniquilação, que é muito bem feito, muito bonito. Pegou a versão barata que colocou lá. É ridículo. A nave parece feita de papel alumínio, aquela porra de tão horrível. Parece que foi o Ed Wood que fez aquela porra daquela nave que chega lá no, na Terra. Cara, é umas atuações, aquele Goku e aquela criança e aquela chefe do Goku, que também é chefe de KT. Caraca, não faz sentido... O Superman da Supergirl, cara, o que aconteceu contigo? Você bateu a cabeça? morreu e virou outra pessoa. Cara, que cara horrível, sem carisma. É, porque aquele homem era ruim em Teen Wolf. Aí chegou o Supergirl, parecia que ele tinha se achado e tal, tipo, tava fazendo um personagem. De repente o homem só começa a gritar. Nossa, olha. Já aproveitando, falando de Another Life, né? Que é uma merda, também não vejo. Porque assim, cara, não tem razão de existir essa série. Porque essa série é um monte de clichê de todas as séries de ficção que você já viu na sua vida. E eles são tão cara de pau que eles botam aqui de sacarro, fica a mesma roupa da Starbucks. A série reutilizando inteira. Figurino, né? Não, é pra você achar que é porra de uma continuação avulsa de Battlestar Galactica, igual aquelas Plan, não sei o que lá, The Plan, aquelas porra lá que saiu. Só pode ser, vai enganar a trouxa. E aí tudo no espaço se resolve com a porra de um machado. What the fuck, cara? Não dá. Não me dá spoiler, garota, do final que eu não vi ainda. Que é no final não, gente. O segundo episódio que a gente já tá correndo com o machado pra lá e pra cá. É porque eu só vi o primeiro. É, tudo se resolve ou com música, com machado, ou gente fazendo, inventando coisa do cu. Tipo assim, vão tirar um plano do cu. E aí é isso aí. Por que que aconteceu isso? Porque sim. Amo. Então tá, porque assim, nada, tudo é improviso, nada é feito conforme planejado, é tudo improviso, parece programa da Band, vamos improvisar. E é isso, e a Netflix, sinceramente, eu não sei o que a Netflix tá querendo com as séries dela, porque até as séries que são já tradicionais, tipo Sarita, que eu não vi aquela merda de Santa Clarita Diet, cancelaram, né, cancelaram aquela bosta, mas né, um monte de gente via, não posso falar que não via. Agora, as outras séries que ficaram, eles estão destruindo, porque, na boa, Black Mirror morreu, né? Jovem. Tá vegetativa. Uma série boa dessa. Porque de Bandersnatch e essa porra dessa temporada horrível, a única coisa que restou foi o boneco da Hannah Montana, né? Agora, The White People, morta em vida também, né? Tá ruim, viu? Então, aí vem... Orange New Black, graças a Deus, foi pro inferno, graças a Deus, morreu de vez essa praga, que a série era uma série comédia sobre a barra da presidiária de prisão de segurança mínima, virou um caos do caralho, uma guerra de gangue, matança de policial, rebelião, tipo, que não tem nada a ver com a série que começou, e teve finais péssimos pra todas as personagens. Parabéns pra quem concluiu essa maravilha. Que isso aí vai ser o final de Handmaid's, hein? Só tô avisando. Handmaid's já tá ruim há muito tempo, né? Não, porque vai ser assim, tipo, qualquer coisa. Tipo, peguei Alzheimer porque fiquei na celinha fechada. Pegou Alzheimer. Então, tipo, Laverne, que a gente tava procurando desde, sei lá, três temporadas atrás procurando. Laverne ainda tá na solitária, gente. Preocupada com Laverne, que não aparece nos episódios. Descobrimos que Laverne tava solta. Ninguém avisou. Só esqueceram de avisar pro público que Laverne não tava na cadeia mais. Ok. Né? Então, Danara, chefe de... Ah, gente, pelo amor de Deus. Olha, assim, a Netflix, o que tem tá destruindo. Fora o que tá acabando. Fora o que tá sendo cancelado. Eu acho que vem a Disney e todo mundo vai pra Disney. Porque mesmo sendo mais caro, tem mais coisa pra ver. E agora tem essa ameaça de Hulu vir junto. E a gente vai ver Hulu e vai ver Disney. Porque Netflix dá mais não, gente. Desculpa. Só espero que eles terminem 3%. Espero sim. Pô, você não quer que termine, não? Eu quero. Eu quero que termine bem e que tenha mais, né? Não que já terminou. Ah, eu prefiro que tenha essa temporada e acabe. Eu acho que essa temporada tá ótima pra acabar. Não precisa ter mais uma. Essa, terceira? Que terceira? Você tá louco? 3% foi pra quarta temporada. Você não tá renovada ainda, meu bem. Eu sei, eu tô falando. O que eu acabei de falar? Que tenha mais uma e acabe, já tá bom. Ah, tá. Eu achei que você queria que terminasse agora. Tipo, acabou, gente. Vai ter outra, não. Aí é cancelamento, né, querido? Eu estou falando que eu não quero, né? Pô. Assim, sei lá, gente, tô muito revoltada. Tô de saco cheio, sabe? Não aguento mais, Bolsonaro tá foda. Quê? Então é isso, gente, foi isso. Eu vou cortar essa parte toda porque não faz sentido, é só uma revolta. Então, Léo, quer deixar seu recado pra galera que te seguir, falar aí dos seus produtos? Onde a gente pode encontrar você? Ah, por favor, gente, me sigam Leozio no Twitter e TheLeozio no Instagram. É, eu tô lá também no seriadores.com.br, falando um pouquinho de séries, né? Não séries tão boas quanto essas que falamos hoje, mas esperançosamente algumas que vocês acham que vale a pena. Dando conselhos lá também no SED, né? Com esta aqui, dona do Eric Smalltalk. E tô lá no logado.com também, falando de tudo isso que eu falei agora e mais um pouco. Então, gente, e agora o Eric Smalltalk tem um PicPay fixo. É, que pra é dele mesmo. De seu? Pra chamar de seu, que é o arroba Eric Smalltalk. Ah, não acredito. Oh. Quem poderia prever, né? Então, o arroba Eric Smalltalk é o PicPay, picpay.me/Eric Smalltalk, tudo junto. E assim, são 3 cotinhas que você não ganha nada com elas, porque assim, a gente é muito acessível, a gente não tá assim, olha gente, a gente tem um grupo fixo, que aí você pode falar com a gente na hora que a gente quiser. Não, não tem isso. Vocês conseguem falar com a gente por DM, pelo Twitter, pelo Instagram. Então, né, eu acho que vocês têm que levar em consideração isso, que a gente não tá cobrando de vocês pra vocês falarem com a gente, né? Que eu acho um pouco. Mas, então, a princípio não temos nenhum projeto assim que vai dar algum bônus pra vocês, porque a gente tá começando, né? Então, se a gente tivesse dinheiro pra ficar dando prêmio, né? Não, tava pedindo dinheiro pra vocês, né? É igual o povo que tem dinheiro, fica pedindo dinheiro. Mas, tem as cotinhas, tem a cota do povo, que é 10,56. Que é o valor da cota do povo. Ah, tô. Tem a segunda cota, que é R$15, que é obrigada pelos peixes. E tem a cota que é pra quem é louco, que quer dar dinheiro pra gente mesmo, pra gente ficar rica, que é R$24, porque eu acho que 24 é bem, assim, um número bem legal. Eu queria botar 24, mas não deixou. Eu acho que eu já tinha mudado muito, brincado muito com os números nesse dia. E aí que a cota, você é o bichão mesmo. E é isso, são essas cotas, tá? Eu sei que você pode dar 10, mas se você dá 10, você pode dar 15, né? Pode dar. Só falo isso. Se você dá 15, você pode dar 25. Nossa! Entendeu? E é isso. E os valores são esses. Se você quiser dar mais, aí você vai lá no Bin, Bin Erica, né? PicPay. Aí você me dá um dinheiro por fora. Que? Mas é isso. Tá bom? É, muito obrigada. Ó, somos arroba Eric Smalltalk em todas as redes. E PicPay, Instagram, Twitter. Oi? Facebook. Porque a pessoa tava pensando nas redes. É, porque eu pensei em Facebook, será que é? Não sei. Mas deve ser. Então tá bom, um abraço. Beijo. Tchau. Olá, adivinha quem é? Eu mesma, dona e proprietária. Eric Smalltalk. Não, meu nome não é Eric Smalltalk, não sou Eric. Mas então, Amanda ainda não está presente, mas eu vim aqui agradecer aos nossos padrinhos nesse finalzinho secreto. Então, muito obrigada ao Secretinho, você sabe quem estou falando, a Márcia Alfaia, ao Glauber Rocha, o menino das meias bonitas, a Júlia San Diego, irmãzinha de Carmen, muitas viagens, muitos roubos, mentira, tô brincando, e a nossa nova madrinha, Lily Blue Krug. Muito obrigada, Lily. Fiquei muito feliz com a sua cotinha. Obrigada a todos vocês. E agora vocês sabem que é muito mais fácil de achar, que é arroba Eric Smalltalk no PicPay também. Então tá bom? Muito obrigada a todos por estarem colaborando de coração para que esse projeto não pare, para me motivar a continuar também. Obrigada. E um beijo do Chandler para todos vocês. Chandler, no momento ele não pode atender.